Panorama Agrícola para 23 de novembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, está no ar o Panorama Agrícola de 23 de novembro, quarta-feira de lua minguante. O ditado de hoje é: o barato sai caro. No Panorama Agrícola desta quarta, você confere dicas para uma entrevista de emprego. Eunir Malgarese viaja por Pedras Grandes e fala sobre suco de uva. E atenção, apicultor, você ouve no programa de hoje recomendações sobre como evitar a morte das abelhas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Hoje as dicas são para você que vai fazer uma entrevista de emprego. Seja natural, autêntico, não interrompa o entrevistador e não minta, nem fale mal do emprego anterior. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao município de Pedras Grandes, no sul catarinense. Por lá, está em alta a produção de um suco valioso, o suco de uva. A cor confunde-se a do vinho tinto e as propriedades nutricionais também se assemelham. Mas há especialistas que afirmam que o suco de uva é ainda melhor e mais nutritivo. Isto porque, assim como o vinho, ele contém os poderosos antioxidantes, chamados flavonoides, propriedades que trazem saúde ao coração. Estudos indicam que o consumo de suco de uva diminui os níveis do mau colesterol e ainda aumenta o colesterol bom. A vantagem é que, por não conter álcool, o suco de uva pode ser ingerido por qualquer pessoa, de todas as idades, e não apresenta efeito colateral nocivo. E já que o suco de uva faz bem à saúde e o consumo está em alta, a família Escremim, da comunidade Azambuja, município de Pedras Grandes, aposta na industrialização artesanal da bebida. Márcio, um dos filhos do seu Luiz Escremim, diz que eles estão investindo na produção de suco de uva porque o mercado está em expansão e uma boa parte da produção é vendida para a merenda escolar. A família Escremim produz 6 mil litros de suco de uva a cada safra. 80% da matéria-prima vem da propriedade. O restante da uva é comprado de produtores do Rio Grande do Sul. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. É hora das notícias. Nesta quarta-feira, 23 de novembro, acontece em Brasília o seminário sobre os desafios do Brasil como quinta potência mundial e o papel do agronegócio. O encontro reúne 1.500 lideranças, inclusive da área rural, para discutir em Brasília essa temática do agronegócio nos desafios do Brasil como a quinta potência econômica. A Administração Regional do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Santa Catarina, oferece neste mês de novembro 426 cursos gratuitos de capacitação a produtores rurais. Guaraciaba, por exemplo, recebe o Programa de Inclusão Digital Rural nos dias 28 e 29 de novembro no Sindicato Rural de São Miguel do Oeste. E o município de Bela Vista do Toldo tem hoje o treinamento de organização na propriedade rural, o Programa 5S. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Em função da morte das abelhas, este ano a produção de mel em Santa Catarina está tendo uma queda de 40%. 100 mil colmeias foram perdidas. Em algumas regiões, os produtores perderam quase 80% das abelhas. O médico veterinário Walter Miguel, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, explica os motivos da morte das abelhas. Nós pudemos verificar que os principais motivos é intoxicação. Infelizmente, a notícia não é agradável. Praticamente todas as ceras alveoladas catarinenses, e eu vou mais longe, do Brasil, estão contaminadas com produtos tóxicos. Isso faz com que, por contato prolongado, as nossas larvas também começam a morrer. O uso de produtos químicos à base de neonicotinoides, usados muitas vezes como inseticidas, formicidas, vamos chamar de biocidas, aquele que acaba com a vida, está fazendo com que nossas abelhas morram. Está contaminando na água, contamina a planta, contamina o néctar e contamina o pólen. E a abelha, quando não morre diretamente, morre por ingestão desse pólen ou desse néctar. A questão dos ácaros, família desestruturada, família fácara, o ácaro multiplica-se e traz problema. A nosemose, que é uma doença que ataca o intestino das abelhas, também, quando se encontra essas situações, traz problemas. E, por último, os vírus. Uma abelha com diarreia está fraca, faz com que um vírus possa atacar. Faz com que um ácaro possa atacar. Walter Miguel também diz que Epagre e Sidasc estão fazendo um plano de ação para o apicultor. Ouça o que está sendo feito e quais as recomendações. A semana passada nós tivemos aqui um curso para médicos veterinários promovido pela Sidasc com apoio da Epagre e Ministério da Agricultura. Na ocasião nós treinamos 26 médicos veterinários da Sidasc e conseguimos reunir, digamos, os maiores pesquisadores, as pessoas que realmente trabalham com abelha no Brasil. A reunião do Comitê Nacional de Sanidade Apícola. De tudo isso que nós conversamos e tudo que foi debatido, nós chegamos a uma conclusão. E a principal delas é o não uso de qualquer produto, seja ele sintético, químico, como por exemplo antibióticos, antifungos, acaricidas, ou até mesmo orgânicos, como por exemplo o ácido oxálico, que hoje é moda. Há uma corrente que acredita que por ser orgânico pode ser utilizado. Grande engano, porque a partir do momento que nós começarmos a administrar medicamentos, seja ele qual for, nós estaremos fazendo com que as abelhas catarinenses comecem a criar resistência para esse produto. E a abelha começa a fazer uma seleção. Então as rainhas próximas já vão estar selecionadas a resistir a esse medicamento e não vamos mais conseguir retroagir. Argentina e China cometeram esse mesmo erro. O mundo está tentando voltar atrás nessa questão do uso de produtos. E nós, felizmente, estamos numa fase em que ainda nós não começamos a usar. Então você, apicultor, que recebeu qualquer orientação nesse sentido, esqueça, não utilize. Mas então poderia se fazer a pergunta, vou deixar minhas abelhas morrer? Não. A Epagre e a Sidasc juntas estão fazendo um plano de ação. A nossa empresa, Epagre, está com 10 técnicos trabalhando e pensando só em apiculturas regionalmente espalhados aqui no estado. A Sidasc na coleta desse material para diagnóstico. E nós, a partir do momento em que recebemos as informações, nós estamos com a seguinte diretriz. Vamos adotar fortemente a seleção de rainhas, comportamento higiênico. Vamos trabalhar fortemente na questão da alimentação das abelhas e vamos trabalhar fortemente na questão dos manejos sanitários. O que serão manejos sanitários? É aqueles manejos que você, por exemplo, não pega um quadro de uma colmeia e mistura numa outra colmeia. É aquele manejo que você não pega um enxame da natureza e vai lá e coloca dentro do teu apiário. Então, essas atividades, essas principais atividades, vão fazer com que as colmeias fiquem fortes, uma alimentação adequada. Quando a abelha chegar na primavera, verão, estará forte para uma boa florada, uma boa produção, e no inverno vão se manter fortes. Aí não vamos mais se preocupar com ácaro, se é nosemose, se é isso, aquilo. A gente, quando está são, nós não pegamos normalmente doenças. Quando nós estamos fracos, nós ficamos mais doentes ainda. Então fortalecer as abelhas, as rainhas, as colmeias em geral. Exatamente isso. Seleção. Essa é a nossa tônica. Repito, não utilizem qualquer tipo de produto químico, orgânico ou não. Então vamos trabalhar em cima daquela primeira situação que nós falamos. Alimentação, seleção genética e bons manejos, nós vamos controlar essa situação. A IPAGRE está preparada hoje para atendê-lo e a SIDASC para dar suporte na questão da sanidade. Falou aqui no Panorama Agrícola o médico veterinário Walter Miguel do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.